embaixador, embaixador. Quilombo beat, nega, beat, nega. 3x3, tô. Na caverna de Adulão subi, na prova eu não sucumbi. Meus perseguidores vão cair, no pecado eu não me atraí. Na caverna de Adulão subi, na prova eu não sucumbi. Meus perseguidores vão cair, no pecado eu não me atraí. Na caverna de Adulão subi, a prova eu resisti. Me afastei do cavalo do diabo e não me iludi. Bem-vindo ao reino de Deus, onde os fracos aqui não tem vez. O pecado é condenado e o jogo não é de xadrez. É Cristo na linha de frente, Satanás estremece na base. Forjado no fogo da prova, eu vou subindo de fase. Aqui o crente não é bobo, jogado na selva de feras. Saí liderando os lobos, o tempo aqui não espera. Vale o que quiser, eu vou mesmo é de bolho pesado. MC, fracote, Loki, agora ficou no passado. Bem que a vida é quimera, tô livre dos atrasalados. Vou trocando ideia pra aqueles que querem muda de lado. O rei dos reis me ungiu, me atraiu, me deu uma missão. Ouve a palavra de Cristo, man, ou vai com uma pedra com cão. Maconha, cachaça, escama, destruição da família. Tô livre dessas pragas, valorize esposa e filha. Da caverna de Adulão subi, na prova eu não sucumbi. Meus perseguidores vão cair, no pecado eu não me atraí. Da caverna de Adulão subi, na prova eu não sucumbi. Meus perseguidores vão cair, no pecado eu não me atraí. Tô com uma pá de parceiro, saindo aqui da caverna. Uma vitória e conquista, rumo à vida eterna. Vou chegando de bonde pesado, fechado com Cristo e meus aliados. Milícia de anjos na escolta, o rei comigo fechado. Rasga o céu, se desce, Senhor, mostra a tua unção. Levanta o pecador do estado de desolação. Os cachorros estão vomitando, depois comendo de volta. Isso entristece os céus, isso me dá revolta. O tráfico bota quente, destruindo vidas e sonhos. Se converta a Cristo, deixa o vício, isso eu proponho. Meu tempo tá findando, breve estarei com Cristo na glória. Sentarei no trono com Cristo, julgarei sua trajetória. O retorno do rei se aproxima, já vai acontecer. Mortos vivos, o verão, a terra vai estremecer. Aqui o embaixador, enviado como pregador. Minhas rimas, paz, estragos no reino do opressor. Na caverna de Adulão subi, na prova eu não sucumbi. Meus perseguidores vão cair, no pecado eu não me atraí. Na caverna de Adulão subi, na prova eu não sucumbi. Meus perseguidores vão cair, no pecado eu não me atraí.